Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. Os sinais seguiriam a todos que creem. Ele falou assim: cai os montes e os homens, mas suas promessas sempre estão de pé. Ele nos tem provado que Deus não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, poderoso Ele é. E nada mudou, e nada mudou. Nele está minha fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, poderoso Ele é. E nada mudou, e nada mudou. Nele está minha fé. Poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. Com 2 pães, 5 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judéia e em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui neste país. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, poderoso Ele é. E em nada mudou, e nada mudou. Nele está minha fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, poderoso Ele é. E em nada mudou, e nada mudou. Nele está minha fé. Poderoso Ele é.